Esse trabalho para mim é um marco. Esse trabalho eu fiz questão de colocar na rua porque as pessoas precisam mais do que uma boa música. Precisam de referenciais que façam uma boa música. Nós não devemos ser só cantores, não devemos ser só músicos, MCs, mas temos que ser, acima de tudo, um testemunho vivo da glória de Deus em cima do palco. Rap, uma grande responsabilidade. Rap gospel, uma grande arma de Deus e instrumento de salvação. Não devemos subir em cima do palco para dar show. Devemos subir em cima do palco para representar o reino de Deus. Eu queria fazer um agradecimento especial a uma pessoa que acreditou em nós desde o início. Uma pessoa que viu nós lá no mundo, lá na rua, no crime. Lá ela disse um dia que nós cantaríamos para Deus, que seríamos uma banda gospel. E há 12 anos atrás, falar de rap dentro de igrejas, dentro de comunidade, era uma utopia, algo que não poderia existir. Tudo aquilo que ela falou que aconteceria, aconteceu. Ela disse que nós cantaríamos, que através do hip hop nós faríamos grandes coisas. Pastor Jeves, e o Comando Celeste agradece o Senhor, porque o Senhor sempre acreditou no... Obrigado, Pastor Jeves. Salmos 113. Quem é como o nosso Senhor, que levanta do pó o pequeno e do esterco necessitado? Muitos pensaram que iríamos cair em qualquer esquina, em qualquer quebrada, com bolso cheio de droga. Mas aí, somos escândalos para uma multidão. Sou amor, sofredor, sou fé, mais que vencedor. Música, rap, Deus, inspiração. São tantas coisas que a gente pode falar nesses anos. Comando Celeste, família, várias formações. Uma pá de gente passou, vários momentos, 12 anos. É uma estrada, é um tempo, é uma história, uma passagem de vida. Mas que a gente pode olhar para trás e ver que nós marcamos, fizemos a diferença. Marcamos, né, a cidade, lugares que fomos. Muitas pessoas foram abençoadas e tantas coisas aconteceu. E hoje a gente pode olhar para trás e ver que a gente deixou um bom legado. Participou na história de outros grupos, participou no coração de outras pessoas. Fez muita coisa. Comando Celeste, digo eu que é um ministério, um grupo com um chamado específico, né, nas quebradas, aonde for, em qualquer lugar, sempre para levar uma mensagem de Deus através de um rap de caráter original. Porque o rap, ele é um pouco de tudo. Ele é expressão da alma, mas também político, ele debate, ele enfrenta. Por isso que sempre que eu me dispus a fazer o rap, sempre foi com uma vontade de fazer um pouco mais, de impactar vidas, corações, mentes, de mudar pessoas. Com Cristo, por meio do rap, eu consegui fazer a minha vida. E agradeço todos aqueles que estiveram comigo todos esses anos, desde a primeira formação. Queria mandar um salve pro Pancho, pro Miliano, pro Jaison, pra Esther, pro Matheus. Mandar um salve pro Chicão, Edgar, pro Japão. Pessoas que estiveram conosco todos esses anos, pessoas que fizeram parte, né, desse contexto, dessa história. Comando Celeste, o primeiro grupo gospel da região sul. Eu posso falar, um dos primeiros grupos de Santa Catarina. Fomos em vários lugares, conhecemos todos os tipos de pessoas, sempre bem aceitos. Várias quebradas, Deus sempre abriu portas grandes. Sempre fiz uma escolha em colocar primeiramente Deus na frente do rap. Queria mandar um salve também para o Venegão e para o Johnny Tom, meu parceiro, amado, discípulo querido, para o Mano Bel, para o B2. Queria mandar um salve para a Priscila, todos aqueles que integram o Comando Celeste hoje. Queria agradecer a minha esposa, meu filho. Queria agradecer Deus por estar conosco desde o início. Hoje tudo que fazemos, hoje tudo que somos, hoje se temos um sonho, temos que agradecer por esse instrumento que é o rap gospel nas nossas vidas. Não o rap em si, mas Cristo através do rap. Comando Celeste é um pouco da rua, é um pouco de tudo. Comando Celeste sempre se preocupou em fazer um rap pra rua, não um rap pra crente. Porque os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes.